Uma boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Ótimos. Hoje estava uma tarde bem quente, né? Agora o clima está gostoso, né? Graças a Deus estamos aqui para, em mais um culto de oração, buscar ao Senhor, mas também para meditarmos na palavra de Deus. E hoje, o título da mensagem que eu trouxe para vocês é assim: Os Anjos no Evangelho de Lucas. Pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1. E enquanto você abre a Bíblia, sabe que os anjos estão presentes desde Gênesis até o Apocalipse. Lembra que lá no livro de Gênesis, dentre várias histórias que tem ali com anjos, ali tem um homem chamado Jacó, que ele está dormindo com a cabeça numa pedra e ele tem um sonho. E ele vê uma escada. E sobre essa escada sobem e descem quem? Os anjos de Deus. Muito interessante. Você vai para o livro do Apocalipse, tem um monte de anjo lá no livro do Apocalipse. Capítulo 10, capítulo 15, 16 e etc. E então, literalmente, nós temos anjos na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. E sabe que as pessoas, elas têm um pouco de curiosidade a esse respeito. Mesmo porque, quando a gente pensa em anjos, a gente está pensando no mundo espiritual, que está presente aqui, mas a gente não vê. Existem anjos nesse lugar, aqui, hoje, agora, e a gente não vê. E isso é um pouco intrigante, né? Os físicos aí poderiam até ficar bravos com a gente, né? Mas dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Onde é que estão esses anjos? Aí poderíamos dizer, tá no universo paralelo. Interessante, né? Se você for parar para pensar em termos da física. Mas, de qualquer forma, os anjos evocam a ideia da proteção de Deus. A gente tem aquela ideia do anjo da guarda. A gente tem essa ideia que Deus envia esses seres espirituais, pessoais e etc. para cuidar de nós. Pelo menos os anjos do bem, né? Claro, aí, por detrás dessa ideia, tem toda a problemática dos anjos do mal também, né? Que não é o foco nosso aqui essa noite. Hoje nós vamos conversar sobre coisa boa, sobre os anjos de Deus. Agora, antes da gente ler a Bíblia, por que que eu escolhi o Evangelho de Lucas para falar sobre os anjos? Porque o Evangelho de Lucas fala bastante a respeito de anjos. E Lucas tem algumas características pessoais que tornam interessante essa postura. Por exemplo, Paulo, quando fala de Lucas, chama Lucas de o médico amado, lá em Colossenses 4, verso 14. Depois você confere lá na sua casa, como tarefa de casa. Lê lá, Colossenses 4, 14. E ali Paulo chama Lucas de o médico amado. E interessante que Lucas fosse médico. Era um homem interessado na cura das pessoas. Inclusive, tanto no Evangelho quanto em Atos, Lucas fala de vários termos médicos, nomes de doenças, etc., de tratamento. Ele é bem preocupado com essa questão, demonstrando um conhecimento técnico na área da medicina. Agora, médico acredita em anjo ou não acredita? Depende do médico, né? Tem o médico cristão, aquele que acredita. Mas talvez nós estamos caminhando para um momento do mundo onde a maioria dos médicos já não acredita em anjo, não. Se você chegar lá no consultório do médico e disser assim, eu tô com dor de cabeça, com gripe, ó, vamos ver se o anjo resolve, porque se o anjo não resolver, eu não tenho como resolver, não. A maior parte dos médicos do nosso tempo já não tem mais a fé em anjo nenhum, já não crê em anjo. Alguns também não crêem em Deus. E talvez, de alguma forma, as coisas se confundam. Mesmo que os anjos sejam diferentes de Deus, quem acredita em Deus e acredita na palavra, acredita em anjos. Agora, claro, quem não acredita em anjo, às vezes não acredita na Bíblia, não acredita em Deus, não acredita em nada. Mas o fato é, Lucas é um médico que acredita em Deus, que tem uma experiência com Jesus e que vai escrever o seu evangelho. Além de médico, Lucas era também historiador. A gente percebe isso no livro de Atos. Ele vai contando a história da igreja de uma forma muito acurada, muito interessante. Lucas cita muitas cidades, muitos momentos históricos. Ainda hoje se estuda muito o livro de Atos da perspectiva da história humana. O que aconteceu, o que não aconteceu e etc. E agora vamos para o texto da Bíblia. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. até o versículo 13. E aqui vai aparecer a primeira menção aos anjos no Evangelho de Lucas. E ele já começa com essa veia do historiador, né? Que vai contar uma história e ele diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem porás o nome de João. Olha o verso 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui-te enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Olha o verso 30 do capítulo 1. E o anjo disse a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E aqui nós temos duas histórias sobre anjos no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Duas histórias. A história da anunciação do nascimento de João Batista. E aí, no último verso, no verso 30 que nós lemos, já a anunciação do nascimento de Jesus para sua mãe, Maria. Mas olha só quantas coisas interessantes nós podemos aprender sobre os anjos no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Primeiro que Lucas já começa dizendo: apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Os anjos pertencem a Deus. São criaturas de Deus, criados pelo Senhor. Maravilhoso saber disso. Criaturas de Deus. É isso que são os anjos. E esses anjos estão envolvidos em anunciar aos seres humanos o futuro. Olha que questão interessante. Deus diz para o anjo: Gabriel, vai lá falar com Isabel, vai lá falar com Maria, que é o seguinte: Isabel vai ter um filho e vai chamar João, Maria vai ter um filho e vai chamar Jesus, e vão contando como é que vai acontecer essa história. Os anjos sabem coisas a nosso respeito que a gente ainda nem sabe. Interessante essa ideia. Porque eles estão na presença de Deus e eles sabem aquilo que Deus lhes revela. E eles são enviados para anunciar a verdade de Deus. Em Lucas capítulo 1, o anjo de Deus anuncia o nascimento de João Batista e anuncia o nascimento de Jesus para Maria. E é interessante que o anjo tem nome. Como que era o nome dele aí? Gabriel. Inclusive, muitos já colocaram o nome nos seus filhos de Gabriel em homenagem ao famoso anjo Gabriel, certo? Interessante que eles têm nome, né? E outra, interessante também que eles falam. E falou para o sacerdote conversou com ele, falou com Maria conversou com o anjo também. E o que, que a gente entende a partir disso? Que eles são seres pessoais. São, entre aspas, pessoas, claro. São pessoas de uma categoria diferente de nós. Vamos pensar que o pastor Ezequiel tivesse muita fé, que agora ele vai sair correndo, pular para dentro daquela parede e sair dentro da outra sala. Será que eu conseguiria fazer isso? E sair dessa parede e parar lá na sala das crianças? Oh, vocês estão muito descrentes de mim, né? Bom, mas eu também estou descrente de mim mesmo, né? A gente sai correndo e bate com a cabeça na parede. A Bíblia diz que os anjos atravessam as paredes. Vão que vão. Entraram nas prisões, tiraram gente lá de dentro das prisões. Não precisava de chave, não. Pega e entra. Interessante, né? Os anjos, né? Criaturas maravilhosas que Deus criou. Agora vai para o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. E a partir do verso 8 até o verso 15, vai se contar uma das histórias mais famosas da Bíblia a respeito de anjos. E a Bíblia nos diz assim: havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Olha que história bacana. Imagine você no seu trabalho. Você é um vigilante noturno. Tá você e a sua equipe de vigilância ali, ó. Vocês 3, 4, 5, 10 trabalhando. E de repente brilha na sua presença um anjo. E a glória do Senhor se manifesta. Quem já viu alguma coisa parecida com isso aí por aí? Já pensou que experiência tremenda? E esses camaradas olham para isso. E aí eles ficam com medo. E os anjos dizem: não tenham medo, porque hoje a notícia é de alegria. E a notícia é que Jesus nasceu para ser o Senhor e o Salvador da vida dos seres humanos. Para abençoar, para salvar, para curar. E é isso mesmo, entendeu? E Deus está aqui mostrando isso para esses anjos e mostrando isso para esses pastores. A glória do Senhor se manifesta e eles dizem: hoje nasceu o Salvador. Vão até a cidade tal, vocês vão encontrar um menino enrolado nessas faixas, deitado numa manjedoura. E a Bíblia diz que de repente, aquele que talvez apareceu como um só anjo, agora revelou que ele estava junto com uma multidão da milícia celestial. O livro do Apocalipse diz que existem milhões de milhões de milhões de anjos. E muitos deles apareceram ali cantando, louvando ao Senhor. Inclusive, o livro de Jó diz que quando Deus criava o mundo, os filhos de Deus, os anjos, cantavam na presença do Senhor. Os anjos envolvidos com a música, né? A famosa música dos anjos. E eles louvam a Deus e depois eles desaparecem. E a Bíblia diz que eles voltam para onde? Voltam para o céu. E os pastores olham ali: vamos lá para Belém para ver que menino é esse. E lá eles vão encontrar-se com Jesus. Percebam que nos dois primeiros capítulos do livro de Lucas, do Evangelho, você encontra anjo para todo lado. E durante outros capítulos do Evangelho, você tem essa mesma presença. Vai para o capítulo 12, versos 8 e 9. Ali Jesus vai ensinar algo que tem a ver com os anjos e que tem a ver com você essa noite. E olha só o que diz a Bíblia no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versos 8 e 9. Digo-vos ainda: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Não é interessante isso? Nós não podemos nos envergonhar da nossa fé em Jesus diante dos homens. E se a gente não se envergonhar, Jesus não vai ter vergonha de chegar para o anjo Gabriel, dar um abraço nele e dizer assim: ó, aquele ali é o Eldio, eu conheço ele. Conheço a história dele, conheço a vida dele, perdoei os pecados dele, morri por ele. Eu amo o Eldio com amor infinito. Viu, anjo Gabriel? O anjo Gabriel vai dizer: opa, legal, também conheci ele, também fui passear lá, já encontrei ele por lá. Lá na Vila Nazaré, aquele dia, aquela noite. E não só o Eldio, mas todos nós. Porque nós não temos vergonha de crer em Jesus. Mas a Bíblia também diz: se nós tivermos vergonha da nossa fé em Jesus e nós não confessarmos Jesus diante dos homens, Jesus também não vai nos confessar diante dos anjos. Quem é aquele ali? Não sei. Se ele não sabe quem eu sou, também não sei quem ele é. E essa é a grande questão. Como é que nós temos agido diante dos homens? é a forma como Jesus vai agir diante dos anjos de Deus. Vai um pouquinho para frente ainda, ó, capítulo 15, verso 10. Vê como que os anjos estão presentes no livro inteiro. E aqui você tem os anjos fazendo uma festa. E a Bíblia nos diz assim, um texto muito famoso. Eu vos afirmo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E os anjos se alegram, por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Que abandona a mentira, o cigarro, a bebida, a prostituição, a fofoca. Uma pessoa que abandona o mal, cria alegria entre os anjos de Deus. Mesmo que seja uma só pessoa. Tá todo mundo mentindo, mas tem um falando a verdade. E os anjos de Deus se alegram por aquele que fala a verdade. Tá todo mundo vivendo em pecado e não se arrepende, mas se tiver um que se arrepende, os anjos de Deus se alegram com esse arrependimento que gera a salvação. Vai um pouquinho pra frente, capítulo 20, verso 36. Talvez você nem sabia que tinha tanto anjo assim lá no Evangelho de Lucas, né? A gente não costuma estudar a Bíblia dessa forma, né? Vendo aí esse tipo de ideia, essa recorrência do mesmo tema dos anjos, nesse caso, no Evangelho de Lucas. E no verso 36 ele diz assim, vamos ler a partir do verso 34 para entender o contexto. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo se casam e se dão em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Olha que texto fantástico, irmãos. No dia que você não puder mais morrer, você vai ser igual aos anjos de Deus, porque os anjos de Deus não morrem. Não é interessante isso? Além de cruzarem a parede, ainda não morrem, né? Não adianta dar um tiro no anjo, né? Apareceu o anjo pra mim, eu tirei a arma e dei um tiro. Pá! Passou por ele. E aí, cara? Não morre. É anjo de Deus. Claro, o diabo e os anjos dele vão morrer. A Bíblia diz, no lago de fogo e enxofre, lá eles vão morrer. Mas os anjos de Deus nunca vão morrer. E aqueles que aceitam o evangelho de Jesus também nunca vão morrer. Vão viver para sempre na vida eterna. Nessa vida a gente morre, é verdade. Se a gente levar um tiro, a gente não é igual ao anjo, não. O anjo sobrevive, a gente cai e só depois que a gente ressuscitar dentre os mortos. Mas pela fé em Jesus, todos aqueles que aceitaram ao Senhor vão viver para sempre sem a morte. Vamos para o penúltimo texto, capítulo 24. A partir do verso 13. E essa história é muito importante. Olha só o que diz a palavra do Senhor, do verso 13 até o verso 23. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia andando com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras o que aconteceu nesses últimos dias? E lhes perguntou, o quê? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como as autoridades principais, sacerdotes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas já depois de tudo isso, é o terceiro dia desde que essas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo indo de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Irmãos, percebam essa história. Jesus morreu para que a gente pudesse ter a vida eterna. E Jesus morreu e aqueles que conheceram Jesus acharam que ele ia permanecer morto para sempre. E no terceiro dia depois da morte de Jesus, dois discípulos estavam andando de uma cidade para outra, de Jerusalém até Emaús. E eles iam conversando, e um olhava para o outro e dizia assim: Eldio, lembra de Jesus? Cara, eu lembro, meu. Lembra aquele dia que ele multiplicou pão? Nossa, olha só. Pô, a gente pensou que nunca mais ia ter fome, né? Eldio, lembra aquele dia que Jesus andou sobre as águas e chegou até o barco dos discípulos? Eldio, lembra daquele dia que aconteceu isso e aquilo? E começaram a conversar. E, naturalmente, eles não viviam no mundo sozinhos. E outras pessoas também passavam pela estrada. E, de repente, chegou um outro homem normal ali andando junto. E chegaram pra eles assim: mas o que vocês estão conversando? Ah, mas você é o único aqui na região que não sabe do que nós estamos conversando. Você não conhece Jesus? Não, o que aconteceu? Não, Jesus, ele era um varão profeta, poderoso, em obras e palavras, ele curava, ele salvava e etc. Mas as nossas autoridades entregaram ele nas mãos dos romanos para que ele fosse morto e crucificado. E foi isso que aconteceu. E já faz 3 dias. Aí eles até lembram, né? Oh, mas realmente, deixa eu te dizer, teve umas mulheres que foram até o túmulo dele e não encontraram o corpo. E voltaram dizendo que tiveram visão de anjo. E esses anjos disseram o quê? Que Jesus está vivo. Ele vive! Morreu, mas está vivo. Você conhece alguém que morreu e agora está vivo? Jesus morreu e hoje está vivo. Essa é a mensagem do Evangelho. E os anjos trazem essa mensagem. E você crê que Jesus está vivo? Você realmente crê? A Bíblia chega a dizer: se você crê de todo o teu coração que Jesus está vivo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo pela graça de Jesus, pelo amor infinito dele, para viver uma vida eterna, sem morte. Como os anjos não morrem, nós não vamos morrer por toda a eternidade. Eu queria terminar com Lucas capítulo 9, verso 26. Vamos voltar para o capítulo 9, último texto desta noite, no verso 26. E a Bíblia diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. Nós terminamos essa mensagem essa noite dizendo que Jesus vai voltar com glória, a glória do Pai, a sua glória e a glória dos santos anjos que voltarão com ele. Milhões de milhões, miríades de miríades. Quando o céu for rasgado, a Bíblia diz que Jesus vai enviar os seus anjos para recolher os seus escolhidos dos quatro cantos desta terra. De todos os lugares onde tiver alguém que ama a Deus, que ama a Jesus e que ama as pessoas, quando Jesus voltar, os anjos virão nos buscar para nos levar para viver com Jesus para todo o sempre. Você quer estar lá nesse encontro com os anjos e, acima de tudo, com o Senhor Jesus? O tema dos anjos, às vezes, evoca na mente de algumas pessoas um pouco de curiosidade. Às vezes querem fazer oração para o anjo da guarda, alguns querem acender vela para o anjo. Sabe esse tipo de coisa, assim? Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que os anjos não devem ser adorados. A Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus. Os anjos são instrumentos de Deus, claro. O pastor também é um instrumento de Deus. Vocês também são instrumentos de Deus. Nós merecemos ser adorados? Não. O pastor não merece ser adorado, vocês não merecem ser adorados. Nem os anjos. Mas Deus merece toda a adoração, porque Ele criou todas as coisas. Ele criou todos os anjos e todos os homens. E Ele envia os anjos para cuidar dos homens. Não é isso? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Talvez nós já fomos libertos de perigos através dos anjos que a gente nem imagina. Poderíamos já estar mortos nesse momento. Acidente, doença, algum crime, algum problema que já poderia ter acontecido. Mas Deus nos livra, nos salva para que a gente estivesse aqui essa noite, ouvindo a palavra dele, não do pastor. Que Deus, ele tem os seus ajudantes espirituais, os anjos, que ele envia para cuidar de nós, e nós não precisamos ter medo. O Espírito Santo está conosco, os anjos estão conosco, Jesus está conosco, mas para isso é importante que Jesus esteja no nosso coração. E nessa noite é a noite de Jesus entrar no nosso coração. Eu sei que a maioria de vocês é membro da igreja, já é cristão, já é batizado. Mas talvez alguns ainda não sejam. Talvez alguns ainda estejam aprendendo a palavra de Deus de pouquinho. E estão conhecendo a proteção de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus. E nessa noite vocês têm a oportunidade de abrir o coração para Jesus, não para os anjos. Abra o coração para Jesus, que é o Senhor dos anjos. E receba os mensageiros do céu na sua casa, no trabalho, na escola, no trânsito. Vá com os anjos, vá com Deus por onde quer que você for. Deixa essa companhia do céu te acompanhar. Cuidar de você, pela graça de Jesus, para te livrar, para te abençoar, para te guardar e para te guiar na sua vida. Um dia, o anjo apareceu para Maria e disse, vai acontecer isso! E quem sabe, um dia vai um anjo aparecer para você, ou já apareceu, ou está aparecendo, e vai dizer para você assim, aceite a Jesus. Seja batizado, que vai dar tudo certo. Não tenha medo, não tenha vergonha. Aquele que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar diante dos anjos. Mas aquele que me confessar, eu vou confessar diante dos anjos. E nós vamos estar no céu com eles e com Deus, para todo o sempre, pela graça de Jesus. Tem alguém aqui essa noite que precisa tomar a decisão de aceitar a Jesus e de ser batizado no futuro? Tem alguém aqui que não é batizado ainda? Você? Parabéns. Você também, irmã? Parabéns pela decisão de vocês. Coloque Jesus no coração. Deixa Jesus abençoar, tirar o pecado, o vício, qualquer maldade, qualquer coisa ruim. Louvado seja Deus pela decisão de vocês. Fiquem firmes, sejam fiéis à vontade de Deus. Com certeza o Senhor vai abençoar. Mais alguém além dos dois? Você também? Vai ser batizado também? Parabéns pela sua decisão. Creia em Jesus, confie nele. Busque ser um jovem de valor no meio desses jovens tão complicados do teu mundo, né? Mas se afaste de palavrão, de droga, de mentira, de agressividade. Ame as pessoas e ame a Deus, tá bom? E você vai muito longe pela graça de Jesus. E nessa noite nós celebramos o infinito amor de Deus, que criou o mundo dos anjos e o mundo dos homens, e que vai restaurar todas as coisas, e que vai salvar, e que vai abençoar. Nós vamos terminar esse culto, já é 8:30, fazendo a oração final diante de Deus. Vamos orar. Deus maravilhoso e querido, muito obrigado porque a graça de Jesus é maior do que todas as coisas e nos basta na nossa vida, Pai. Obrigado porque os anjos anunciaram que Jesus ia nascer. Obrigado porque os anjos anunciaram que Jesus venceu a morte. Obrigado pelos anjos que estão ao nosso redor, Senhor. Que a cada dia o Senhor possa usá-los como instrumentos para nos proteger, mas que a nossa adoração seja somente ao Senhor. Que a tua graça, que a tua paz, que a tua lei esteja no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, no trânsito, no trabalho, que o Senhor nos proteja e nos alcance e nos abençoe, e que a sua vontade se faça nas nossas vidas, em nome de Jesus nós oramos. Amém.